Rádio Avaré. Gostosa de ouvir. Gostosa de ouvir. Autopeças Iguatemi oferece qualidade e ótimos preços, além do bom atendimento. Visite uma das nossas lojas em Avaré. ZYK 552, 1570 kHz, Rádio Avaré AM, desde 1948, o amor de sempre. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Avaré e região, há mais de 20 anos, luta para conquistar, dia após dia, mais direitos e benefícios para os trabalhadores. Em nossa história, contamos com vitórias que proporcionaram uma melhoria na qualidade de vida dos funcionários da Prefeitura de Avaré de forma geral. E continuamos lutando para conseguir aprimorar nossos cotidianos. Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e região, unindo a força do Vale. Agora que todo mundo está em casa, não se esqueça de quem não tem uma. A campanha Inverno Solidário conta com você. Muitas pessoas que passam frio também. Faça uma boa ação para quem mais precisa. Doe cobertores novos. A hora de ajudar é agora. Sua ajuda é muito importante. Ela pode salvar vidas. Participe do Inverno Solidário. Para mais informações, acesse invernosolidario.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Texans Burgers, você vai devorar. Texans Burgers, sua fome vai matar. Texans Burgers, tem batata pra acompanhar. Texans Burgers, conheça o Texas pelo paladar. Texans Burgers, a cada mordida um pedaço do Texas. Você vai se surpreender. Nos sigam nas redes sociais, @TexansBurgers. Vá até a unidade mais próxima e conheça o Texas pelo paladar. Texans Burgers, a cada mordida um pedaço do Texas. Agora em Avaré, na Avenida Prefeito Misael Eufrásio Leal, 405, Loja 2, ao lado da Faculdade Edu Vale. Texans Burgers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A Rádio Avaré apresenta Conversa Aberta. A apresentação e direção Leonardo Espírito Santo. Patrocinado por Ponto Dentes. Direção técnica responsável, Dr. Neia Costa, CRO 113962.